é tão maduro e sabemos tão pouco da gente. As diferenças que habitam entre nós envolve dinheiro, grana, puta fama. Meu passado me condena, eu sou melhor. Mais pra frente desenvolto. A minha vida até já teve por um supo. Só me ensinou superação. Andei construtar que tinha um troco. E se quer saber, não troco. Por mulher nem vendo por cifrão. Sei que meu passado me condena. Confesso, baby, paguei a pena de não assumir os compromissos. Tinha um longo tempo, eu fugi disso. Sumo sempre sem deixar vestígio. Faz uns dias, faz, que eu venho encarando a solidão. Regenerando os pedaços do meu coração. Lacrei meu corpo de tatuagem. Faz uns dias, faz, que o gelo tá enchendo meu pulmão. Já interditei meu coração. Marcha nas vivências de milhão. Chutando o mundão nos relacionamentos. Que não me pôs pra frente, me fez gastar tempo. Trocando meu 100 por 50%. Cada oi das putas é outro tchau pro sofrimento. Eu vou queimando o marroquino. Me envolvendo sem tá envolvido. Dribla na mídia do Zé Povinho. Vem tranquilo, é tudo no sigilo. Olha os favela no condomínio. Na humildade nós segue fluindo. Faz uns dias, faz, que o trap lauda massa no refrão. Regenerando os pedaços do meu coração. Lacrei meu corpo de tatuagem. Faz uns dias, faz, que eu venho encarando a solidão. Regenerando os pedaços do meu coração. Lacrei meu corpo de tatuagem. Gosta, gosta do jeito que eu te faço poderosa. Louis Vuitton pra te deixar charmosa. Nossa, nossa. Por uma noite esqueço que você é faixa rosa. 1200 roça, meu cavalo sem carroça. Jeito de molequinho, mas a mente faz as notas. Esconda a boa parte, só expõe a frustração. Solteiro não sozinho, influência no peão. Mas influente mesmo é o bolso do pretão. Esquece toda a porra desse tempo, foi em vão. A saudade mesmo eu curo com a depressão. Com alguns milhão na conta e várias putas no peão. A fita na mansão, aroma de vitória, 60, 15. Eu me sinto assim. Se quer saber, melhor sozinho. Faz uns dias que eu penso na bandida. E não sei o que fazer pra isso mudar. Pelo jeito ela foi a escolhida. Pra fazer o vagabundo se atacar. Te olho, te quero, me agarra. Na cama, no carro, na escada. As notas se vão com o vento, ô gata. Contigo me faltam palavras. Sei que não me leva a sério, mas espero que tente entender. Você sabe que eu sou sem mistério. Sincera até quando vai doer. Porque ninguém não quer me atender. Tá tão difícil conseguir te esquecer. Com mais nenhuma sinto aquele prazer. Faz uns dias, faz, que eu venho encarando a solidão. Regenerando os pedaços do meu coração. Lacrei meu corpo de tatuagem. Faz uns dias, faz, que eu venho encarando a solidão. Regenerando os pedaços do meu coração. Lacrei meu corpo de tatuagem. Gosta, gosta do jeito que eu te faço poderosa. Louis Vuitton pra te deixar charmosa. Nossa, nossa. Por uma noite esqueço que você é faixa rosa. Gosta, gosta do jeito que eu te faço poderosa. Louis Vuitton pra te deixar charmosa. Nossa, nossa. Por uma noite esqueço que você é faixa rosa.